os irmãos da visão. Levante as mãos da unção. Não podes retroceder. Cê tem que crer pra vencer. Todos os irmãos da visão. Jesus salva. Levante as mãos da unção. Jesus salva. Não podes retroceder. Jesus salva. Cê tem que crer pra vencer. Jesus salva. Bote a fé. Ei, mano, bote uma fé. Endireitando a estrada, não deixando a pé. Venho dizer a você algo que é muito bom. Ilumina seus caminhos e te dá direção. O nome dele é Jesus Cristo, Filho do Altíssimo. Creia nele, ele fará o impossível. A você basta crer, receber a vitória. Olha e glorifique, glorifique. E terá salvação. Se tu creres, irmão, não tô pregando heresia e nem religião. Captou, cê ligou, é tipo assim se tu crê. Jesus Cristo salva, liberta, cura e batiza com poder. Espírito Santo, entre em ação, libertando os cativos nessa ministração. O rap foi o instrumento que Deus trouxe a você. Bate uma fé, se que é, então diz aê. Todos os irmãos da visão, Jesus salva. Levante as mãos da unção, Jesus salva. Não podes retroceder, Jesus salva. Uma fé, se que é, Jesus quer te salvar. Na Bíblia te escuta e sem nenhuma omissão. A fé vem do ouvir a palavra, então. Aonde a palavra de Deus é pregada, responda-me. Na igreja saiba que Deus olha por você. Não tem como esconder. Bote uma fé ou permanecer crise. Sem tranquilize. Imagine se Jesus voltar hoje. Imagine, vai dizer que você não sabe pra onde vai. Leia Apocalipse, conscientize. O fogo eterno é real, meu irmão. Mas temos o sentido, a salvação. Então, busque conhecer o procedimento certo. E bote uma fé no Senhor dos Exércitos. Todos os irmãos da visão, Jesus salva. Levante as mãos da unção, Jesus salva. Não podes retroceder, Jesus salva. Deus me salvou, pela sua misericórdia me perdoou. Pois não tinha o sentido, não conhecia Cristo. Eu era um à toa, não se preocupava com isso. Mas minha mãe por mim orava e pedia pra Deus me tirar da zoeira balada. Jesus Cristo assim fez sua obra, me tirou do perigo e escreveu uma nova história. Me deu um novo sentido pra viver. Hoje eu louvo a ele no rap Pentecoste, lavado e remido pelo seu sangue na cruz. Hoje sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Pra quem firmou, cê ligou, um toque agora te dou. Jesus quer te salvar, fazer algo novo em sua vida. E mano, é só firmar, bote uma fé assim que é. Cê liga, mano, Jesus quer te salvar. Todos os irmãos da visão, Jesus salva. Levante as mãos.